razão, Jesus se deu por mim, a ponto de enfrentar a dor e a morte, enfim. Não posso explicar por que razão pude me amar, só sei que outro amor igual não há. Que amor tão puro, eu asseguro, outro igual não há. Que até possa numa cruz se revelar. Não acredito que no mundo igual a Cristo exista alguém que tenha tanto amor tal como ele tem. Não acredito que no mundo igual a Cristo exista alguém que tenha tanto amor tal como ele tem. Barreiras, amor que eu não consigo definir. Jamais pensei em minha vida inteira que um tão grande amor pudesse existir. Que amor tão puro, eu asseguro, outro igual não há. Que até possa numa cruz se revelar. Não acredito.